Mais uma vez, boa noite a todo o auditório da Rádio Paralelo. Hoje, a nona emissão do programa Corpos Esquisitos vai se dedicar ao violino como instrumento principal numa composição musical. Começamos assim por ouvir um músico que já ouvimos anteriormente. Começamos por ouvir Aranos no lado A de um 10 polegadas editado pela Beta Lactam Rim Records. Uma faixa chamada Whilst Your Gaiety Melts. De seguida vamos ouvir outro músico que já ouvimos anteriormente nas nossas emissões, que é um músico australiano chamado John Rose. Vamos ouvir o lado A de um álbum chamado Devils and Angels, gravado e distribuído pela Hot Records. Uma faixa longa chamada de Trampoline Effect. Thank you. pessoal, depois de termos ouvido Aranus e John Rose, vamos terminar o programa com Carlos Zingro, também no violino, primeiro com duas faixas do álbum gravado ao vivo no Mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra, e para terminar uma faixa familiar, que é uma espécie de tecno-violino com voz de crianças e eventualmente um familiar do próprio Carlos Zingro. Continuação de uma boa audição, até uma próxima emissão. Boa noite. Thank you. Thank you. Era uma vez um castelo abandonado há 100 anos. Era uma vez um castelo abandonado há 100 anos. Por isso, um quadro estava desenhado com um rato fantasma. Ninguém conseguia acabar o desejo. Isso é que era bom. Ninguém conseguia acabar o desejo.